Amor, bom dia. Que a paz de Deus, a alegria dos anjos, a fé que move o mundo, o desejo que está aí dentro do seu coração, a esperança que te põe de pé, a força que domina seus passos, a luta que te faz forte, o desejo que ensina a vencer, a paz que reflete no seu olhar, o silêncio que te dá conforto, a ternura que te faz pensar com calma, o entusiasmo que te ajuda a recomeçar, o prazer de viver, a vontade de conquistar, o sol que ilumina o seu caminho, a tarde que soma as horas da sua vitória, a noite que acalma seu sono, a lua que clareia a escuridão do céu, o sono que vem para refazer suas forças, o pensamento que invade sua vida, o sonho que enfeita seus olhos fechados. O Deus que está do seu lado, a vida que abre as portas, o dia que recomeça e os pássaros que vêm cantando uma nova canção para te oferecer. Tudo isso possa contribuir para que você tenha um bom dia. Um dia abençoado pelo Deus que te ama, te ilumina e te protege nesse dia que já começou. Bom dia, na paz de Cristo.